sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre ti não ver que alguém pode ser seu pai. Basta o olhar. Bye.